O teu silêncio é um manau com todas as velas pandas. Brandas as brisas brincam nas flâmulas, teu sorriso. E o teu sorriso no teu silêncio é as escadas e as andas com que me finjo mais alto e ao pé de qualquer paraíso. Meu coração é uma ânfora que cai e que se parte. O teu silêncio recolhe-o e guarda-o partido a um canto. Minha ideia de ti é um cadáver que o mar traz à praia. E, entanto, tu és a tela irreal em que erro em cor a minha arte. Abre todas as portas e que o vento varra a ideia que temos de que um fumo perfuma de ócio os salões. Minha alma é uma caverna enchida pela maré cheia e a minha ideia de te sonhar uma caravana de estriões. Chove ourobaço, mas não no lá fora, é em mim. Sou a hora e a hora é de assombros e toda ela escombros dela. Na minha atenção há uma viúva pobre que nunca chora. No meu céu interior nunca houve uma única estrela.